601, está com 174 na guarda, 3 horas e 41 minutos de altura aqui, alternando o caminho, responde para o carro. Uno 601, está autorizado via pátio Índia Alfa até o ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre, 118.6, dúzia, o ajuste no zero, 104, apenas atentando a Gong da companhia, parqueando no gate 03, ok? Repartir Índia Alfa no ponto de espera no 0.6, está atento ao traço da companhia, está atentando o passo de 1.0.6. Salvador, muito boa tarde, 1301, ataque de Alfa, Uno 601, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 20 graus, Uno com meia dúzia nós. Alinha e decola da Uno 0, 601. Uno 8, decimal meia dúzia. 26, boa noite. Boa. Uno 4261, chama Recife, Uno 251, alternando 133, decimal 25. 25, 4261. Salvador, boa noite, eu vou 602, é uma mira do externo, baixar pra lá. 602, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 100 graus, 612 a nós, ajuste no 014. 1014, 100 com 612, guardando pista livre, 02. Papatango Oscar, Oscar Bravo, confirmando Vera Cruz, o número 10. Sente autorizado Vera Cruz, o número 10, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, controle em 119, decimal 8 e aciona 0133 no transponder. 602, livre pouso, pistão no 0, no 00 graus, 629. Vem com 612, é livre pouso. 602. É, confirmando o marcador externo, tá fora, senhor? E chame pronto para acionamento, então, nessa frequência, no Pátio 3, ok? Ótimo, ótimo, bravo. 4, chama Recife, 1-2-8-5, alternando 1-2-5-4-5. 1-2-8-5, alternada 1-3-3-65, 1-3-3-65, secundária. Confirmando, decola a partir da interseção Delta. Tem estáxi autorizado, então, via Kilo Alfa Delta. E no ponto de espera da Delta, transfere a torre 1-8.6 para decolagem, o ajuste 1-0-4. Ótica, ótica, bravo, bom voo. Salvador, Gono 601. 601 no controle, 198, decolou 019, bom voo. 98, Gono 601, obrigado, boa noite. Olá. Controle Salvador, muito boa noite, é o Gol 1601, decolou perfil da EL, usou 4000, acertou 3000. Antes de estar sendo contato radar, sinal 360, da presente voa Leda, após Leda, Pidev. Da presente Leda, após Pidev, Gol 1601. Torre 1, Papacangu, Oscar, Oscar, Oscar. Oscar Bravo, alinhar e manter a partida Delta. Gol 1602, sola os 21, 121, decimal 9, Elberá. São 3603. Pode operar a Duna? Livre? Pode operar a Duna 3603. Integrado, sou de Duna 2014, 3603. Duna 602, boa noite, táxi Alfa Juliette, posição número 5, pátio principal. Alfa Juliette, 603, marcadores, né? Gente, nós já informamos a PP e vamos checar, vamos verificar, ok? Graças pela informação, Gol no 602. Autoriza a curva direita para o Oscar Bravo. Decolar 222, curva direita autorizada, aguarda transferência e comunicações, Oscar Bravo. Bravo. Colocar 3897, para o puxo acionamento no 062. Tam 3897, no 62 autorizado, apenas atentando ao Boeing da Gol, que vai partir até o 05 e já se encontra na alfa, ok? Autorizado, chame táxi. Gente, livre o puxo acionamento, atento ao Gol 3897. Salvo FGF 9731. FGF 9731, boa tarde. Informação em curso a Victor, Galeão 340, copia? Copia. Atualizado Galeão, nível 340, decola da 1-0, curva direita, no terceiro da saída da EL, Leda, após Bidev, Bravo, Índia Delta Eco Victor, quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano. Controle em 1-9-8 e aciona 5415 em 3 pontos. Autorizado 340 para o Galeão, não está puxando certo, manda direita, saída da EL Lida, após Bidev, Upper November 857, 5415. Controle 519-8, responde 5415. Pesamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, só confirmando, portão 01, ok? Todo mundo. Sim, chame pronto, web 9731. Tá pronto? Quente. Gol no 602, ingresso Juliet para o 05, apenas atentando o airboy da ação, que vai iniciar o pushback no 62, ok? Linha 02, copiou a informação? Gol 601, prossiga. Posso dar de coordenar o 380, com o centro retífico? Guarde, gol 601. Prato, 601. Gol 601, coordene diretamente com o Recife, na 125, ou na alternando 133, decimal 25. 161, 1-3-3-2-5. Obrigado, bom final de semana, 1-6-0-1. 1-2-5-1, 1-2-5-1, 125-1. 251, negativo 3-3-2-5. Obrigado, boa noite. Gol 1273, boa tarde. Informação em curso a Vitor Fonseca, autorizado com fins nível 360. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta, pesulo 16 e segue como rota do plano. Controle em 119.8 e aciona 5433 nos seus pontos. Autorizado 360 para confins. Decolando a pista 1-0, com curva direita após a decolagem da saída da El, após a El, após a vida 30, onde intercepta a autorizou o no meio e prossegue com o plano de voo. 719-8 é o controle Salvador, o 433 o transponder, voo 1273, estamos no gate número 6. Gente, gate 03, chame pronto para o espectacionamento, gol no 273. Chamaremos pronto. Salvador, boa tarde, Xandé 6259, sentido da Vitor, autorização 380, Guarulhos. É 6259, Guarulhos 360, informação Vitor, confere, minutinho para cópia, preparada a El, Leda, Bidec. Matheus. Go 1567, standby, que estará para puxa aqui, gate de luz. Solo tá 3897 para o táxi com 231 no POB, alternando o Galeão com 3 horas e 50. Então 3897, táxi autorizado via pátio após taxiway Índia e Alfa até o ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre 1 no decimal meia dúzia e o ajuste no zero 14, bom voo. Livre táxi via pátio Índia e Alfa, ponto de espera 186 com 1014, obrigado, 3897. Né? 6259, pronto, cópia. Estimativo 6259. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, F, Victor. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5441 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, saída da El. Pós-Leda, Bidev, controle de 198, acena 5441, o 6259. Atendimento correto, estamos prontos para o SPEC estacionamento no portão 11, o Saner 6259. 6259. Informação, livre LS, reporta estabilizado. Capitão Critério livre, vai reportar estabilizado, 3603. Oi, Salvador, boa tarde, 3897, livre ingresso decolagem, pistão no 0, 130 graus, 4 nós. Livre decolagem 190, 3897. WebJet 9731 é o segundo no setor, já temos um Boeing da Boeing sendo no 02, ok? Na minha escuta. Vai ser 9660, boa noite, confirmando Aracaju, nível 090. Só confirme o pátio que se encontra. Sente um minutinho para a copa, vou coordenar o controle da saída, ok? 3-5, confirmando? Sente um minutinho, por gentileza, para a copa. Bravo. Não temos nenhuma aeronave reportada no setor, tem frequência livre. Confirme o nível e a radial e, a, e quantas milhas vai se afastar do Salvador? Gente, só confirme o pátio que se encontra, pátio 4 ou 5. Gente, um minutinho para a cópia número 2. O Charlie Alfa Tango. Prossiga. Sim, estarei coordenando com o controle, ok? 3897, decolado aos 32, controle 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, tá? 3897. Tá 3897, muito boa noite. Está sob contato, radar subindo ao 320, da presente voa Leda, após Leda, Bidev. Direto Leda, 3897, após Leda, Bidev. Voa Leda da presente, está 3897. Estou ativo, da presente e Leda. Fox Trot Terra, um minutinho, por gentileza. 303, controle. Prossiga, Teresa. A aeronave que pousou anteriormente reportou não ter recebido o marcador médio e o marcador externo. O senhor pode checar, por gentileza, se o senhor está recebendo o sinal do marcador médio e externo informado à Torre Salvador? Vamos confirmar com ele, confirmamos para a torre depois. 6603, o senhor está passando agora a Duna, cheque trem, chame torre 118, decimal 62, é um bom pouso. 186, graças. Boa, me faz sentar. Sonda, ultrapassou a boca, mas tem que andar, está aqui, tá? Afirmativo, autorizado, chame táxi, o Webjet 9731. Autorizado, chame táxi, 9731. Agora, posicionamento, voo 1273. Voo 1273 é o segundo no setor, já temos um Boeing da Webjet, iniciando 01, ok? Não me escuta? Afirmativo. É 9660 para Anticópio? Autorizado Aracaju, nível 050, decolagem da 35, com curva direita, vai prosseguir no via Conde, ok? A saída. Controle em 199.8 e vai acionar 0264 no transponder. 4, chuva leve sobre o campo. Gente, o TAN 3603, está recebendo o símbolo aqui, né? Já também o marcador? Correto, confirme pessoas a bordo. 02 para acionamento, táxi de decolagem, torre 1, 98, decimal 62, bom voo, abaixo é 9660. Papa Romeu Charlie, Alfa Tango, pronto, cópia. Só confirmando, vai prosseguir com proa norte para o corredor forte, a partir do Pátio da Bata. Então, autorizado Sierra, Juliette, November Yankee, 500 pés, comprou a Nordeste, em coordenação com a torre, em 1.98.12, o controle opera em 1.99.8 e aciona 0127 no transponder, Charlie Alpha Tango. Cruzamento correto, só confirme, pessoas a bordo? Pessoas a bordo. 5, ciente, parte da bata, para acionamento, táxi, decolagem, torre, 1, 9, decimal, 62, bom voo. Ciente, copiado, 62. Level 360, call the departure, Ofito transition. 601567. No 7 ou 35? Ciente, autorizado então Aracaju, nível 090, decolagem da 35, curva direita, seguindo a saída Conde, ok? Controle em 199.8 e aciona 0271 no transponder Mike Fox Terra. Gente, para acionamento, táxi, decolagem, torre 1-1-8, decimal 6-12, bom voo, Mike Fox Trot Sierra, o ajuste no 0-4. Webjet 9731, no táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera Pinto no 0. Ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0-1-4, bom voo. Obrigado, segue aqui, Índia Alfa, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9731. 273, autorizado por SPEC, somente chame táxi no 03. Autorizado, foi estacionamento Gorão 273, apartamento. Solo Salvador, o TAN 3603, Evro, tá na Alfa. TAN 3603, boa tarde, táxi via Alfa Juliette para o 07. Apenas atentando ao Boeing da Gol, iniciando para o SPEC no 03, ok? Não vai interferir com o seu deslocamento. Docente, Alfa Juliette para 07, atento ao Boeing da Gol na 03, o TAN 3603. Na escuta do solo? Na escuta pra cima. Só confirme, o senhor recebeu o marcador externo e o médio? Afirmativo, menos o médio, apenas o marcador externo, tá? Os dois, corrigindo 3603. Sim, obrigado pela informação. O Gol 9072, confirme, chamou o controle de Salvador. Positivo, minha vida. Muito boa noite, descida para 160. Muito boa noite, o Gol 9072, acionando identificação, a chegada é a Bonf, descendo para 4.000 pés, ajustado 1014. Informo que Salvador opera instrumento, 1.000 pés de teto, visibilidade de 2.500 metros. Dentro das condições, agradeço, desce para 4.000 pés, 1014. Gol 9072. TAN 3897, chama Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. 251-3385, obrigado. Controle Salvador, é o Papa Romeo Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, o senhor segue pro Nordeste, corredor forte, confirme. Afirmativo, dando através de buraquinho, senhora, devido às condições de tempo, prefere voar na linha do litoral. A gente mantém o litoral 500 pés de Charlie Alfa Tango, a princípio não temos tráfego a reportar nesse setor. Reporte visual com local de pouso. Confirme quantas milhas vai se afastar de Salvador. São 27 milhas, senhor. No próprio corredor forte, é o Charlie Alfa Tango. Sim, seu estimado de pouso, por gentileza, reporte na 20ª milha. Estima mais 25 minutos para pouso, reportará na 20ª milha o Charlie Alfa Tango. Considerando o pouso 2105 Zulu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango. Webjet 9731, decolado aos 42, apenas para informar tráfego, um Alfa Serra 50, tá à sua esquerda, afastando-se pelo litoral nordeste. Chame agora o controle 119.8, bom voo, Web 9731. Obrigado, você vê tráfego, esquece passar para o controle 198, Webjet 9731. Alfa Tango. Controle, boa, Webjet 9731, decolou. Jet 9731, muito boa tarde, muito boa noite, está sob contato radar, subindo a nível...